ser merecedor. Nem sempre sou de preto ou de branco, que basta é ser franco e trabalhador. Só me acanha um pouco se um dele disser que nunca sofreu por uma mulher. Passa na frente desse cantador. Sofreu por uma mulher, passa na frente de...